olhar. Mas tudo o que falei tu não quiseste acreditar. Agora sinto um vazio, só te queria ter por perto e acabaste por me deixar. Deixaste-me aqui sozinho, perdido neste mundo sem rota para navegar. Se isto para ti foi o jogo, acabaste de me derrotar. O que eu jurei, realmente senti. Nunca pensei que te pudesse amar assim. Tentei sentir-te ao sonhar. Tudo o que eu queria era poder-te abraçar. O que eu jurei, realmente senti. Nunca pensei que te pudesse amar. Estar contigo ao sonhar. Posso tentar contigo até mesmo te tocar. Mas é todo um labirinto. De que me vale isso se não te sinto? Quero-te ao pé de mim. Dói assim, me sinto feliz. Preciso de ti aqui. Quem me dera fazer-te voltar atrás. O que eu jurei, realmente senti. Nunca pensei que te pudesse amar assim. Tentei sentir-te ao sonhar. Tudo o que eu queria era poder-te abraçar. O que eu jurei, realmente senti. Nunca pensei que te pudesse amar assim. Tentei sentir-te ao sonhar. Tudo o que eu queria era poder-te abraçar. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Eclipse Total. Vocês já ouviram esta voz que vos disse que está connosco na Antena Web? Exatamente. Pedro Miguel, que é o entrevistado desta noite de sábado 29 de março de 2014. Uma edição que eu confesso, fico muito contente e vou explicar porquê. Tantas novidades, ouvintes, tantas coisas boas para vos trazer, e é disto mesmo que eu gosto, é de vos trazer novidades, de vos trazer coisas novas, de vos trazer novos discos, novas músicas, até porque não, às vezes, novos artistas, e também, quando o caso de alguns artistas que já existem, têm novos trabalhos, é a continuidade de um sucesso ou de uma boa carreira, e também, ao mesmo tempo, muitas vezes, é, enfim, conversas que temos com os próprios artistas. Por exemplo, conversamos com o Pedro Miguel, e nós vamos conhecer hoje o seu trabalho, vamos conhecer melhor o seu trabalho, e, ao mesmo tempo, vamos também trazer até aos nossos ouvintes outras novidades, outros lançamentos. Por exemplo, esta semana conversei com alguém dos Realejo, que nos teve a amabilidade de nos facultar o seu último disco, chamado Ruja Ruja. É um disco muito interessante, tem uma música portuguesa com outras misturas, realmente algo muito interessante deste projeto musical, aclamado pela crítica como um dos melhores grupos a atuar em Portugal. Pois muito bem, vamos conferir nesta edição essa música e vamos também conferir uma outra do Zé Perdigão. O Zé Perdigão traz-nos A Lenda da Cidade. O Zé Perdigão, que confesso que não conhecia, conheci estas suas músicas precisamente nesta tarde à conta do seu novo disco que foi lançado recentemente. Desconheço o dia, mas foi lançado já neste ano de 2014. Chama-se Sons Ibéricos e é realmente um trabalho a ter em conta, este então do do Zé Perdigão. Deste álbum extraí a faixa número 2, já que a primeira chama-se Aranjuez Mon Amour. Enfim, sons ibéricos, não é? Também esta música é de Espanha. Mas este, A Lenda da Cidade, vamos ouvir então cantado pelo Zé Perdigão e então com este belíssimo acompanhamento instrumental. Mas a primeira música chama-se A Baleia do Alentejo. Na semana passada falamos com o Mário Moita numa entrevista que lhe tive para lá no dia 15 de março. Falamos da semana passada, pois muito bem, auditório, aqui estamos nós com um novo trabalho do Mário Moita que foi apresentado na RTP nesta quinta-feira, dia 27 de março. O disco já saiu, até à Páscoa deve estar nas lojas e, portanto, tivemos então o privilégio de passar, segundo nos foi dito, nos foi dizendo o próprio Mário Moita, fomos os primeiros a ter, nas rádios, a ter estas melodias. Que bom, tão bom que assim seja. É bom que os artistas que vejam em nós este trabalho, esta seriedade que dia a dia e há mais de 4 anos nos dedicamos a fazer. Sem mais delongas, 3 temas para ver esta edição. Sem esquecer que temos mais lá para a frente entrevista com o cantor Pedro Miguel. Então vamos ouvir os seguintes temas para abrir: A Baleia do Alentejo, de Mário Moita. Logo depois, Zé Perdigão com A Lenda da Cidade. E por fim, os Realejo com Ruja Ruja. Esta é uma faixa título, já que dá nome também ao álbum lançado, Se a Memória Não Me Traiçoa, em finais de 2013. Vamos à música então, são os primeiros 3 temas, já depois, claro, e já me esquecia do tema Vida, do cantor Edmundo, que fez parte dos extintos Deserts. Ora, Edmundo, que é então um artista, ele continua a cantar, e lançou um EP no qual se inclui este tema Vida, que tivemos aqui o prazer também de vos apresentar. O EP foi lançado também recentemente, já neste ano de 2014. Vamos continuar à espera de mais novidades. Para já deixo-vos com A Baleia do Alentejo, do novo álbum do cantor Mário Moita. Eu não sei o que tenho é mora, que demora, mas estou lembrando. Eu não sei o que tenho é évora, que évora, mas estou lembrando. Ao passar Guadiana, as ondas me vão levando. Ao passar o rio Tejo, as ondas me vão levando. A baleia do Alentejo, olhei para trás chorando. Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficando. Alentejo da minha alma, tão longe me vais ficando. Ceifeira que andas à calma, à calma, ceifando trigo. Ceifeira que andas à calma, à calma, ceifando trigo. Ceifa as penas da minha alma, ceifa assim, levas contigo. Ceifa as penas da minha alma, ceifa assim, levas contigo. A baleia do Alentejo, olhei para trás minha alma, tão longe me vais ficando. Alentejo da minha alma, tão longe me vais minha alma, tão longe me vais de tanto encanto, feita de lendas, sonhos, tradições, impregnada de um fado sacrossanto, junto ao castelo antigo de paixões. Conta a lenda que uma certa princesa se apaixonou por um simples mortal, e pela janela onde estava presa fugiu buscando um sonho irreal. Hoje as janelas continuam fechadas e ainda hoje existe o preconceito, e as suas mãos continuam algemadas, silenciado o grito do seu peito. Mudam-se os tempos, mas nunca esse costume. É fogo que ninguém sabe apagar. O grito sai da alma do teu povo, desde que o Tejo doira o nosso altar. Canta Lisboa, canta porque eu choro, não deixes que se apague esse calor. Junto às muralhas do castelo imploro, para ser a guitarra desse amor. Porque as janelas continuam fechadas e ainda hoje existe o preconceito, e as minhas mãos continuam algemadas, só tu escutas os gritos do meu peito. Canta Lisboa, canta porque eu choro, ai, não deixes que se apague esse calor. Junto às muralhas do castelo imploro, para ser a guitarra desse amor. Porque as janelas continuam fechadas e ainda hoje existe o preconceito, as minhas mãos continuam algemadas, só tu escutas os gritos do meu peito. Canta Lisboa, Canal 1. Ouvintes, depois destas músicas, e há aqui um álbum que eu quero destacar. Ele não traz nada de novo, é um best-of, mas é um best-of muito especial. Não é todos os dias que temos novos álbuns do Clemente a sair, não é todos os dias que é como quem diz. Há muito tempo que não vemos aqui estas músicas recuperadas do cantor Clemente, um cantor português que ficou muito conhecido, por exemplo, pela canção da abelha, pela música do O Vais Partir, não é? Bem, este cantor tem outros vários sucessos que de vez em quando até passam aqui no nosso programa, nos nossos programas, como por exemplo o Amor é Mio, do próprio Clemente. Mas atenção, porque há mais músicas, e eu vou trazer aqui dois temas deste mesmo disco, mas que no fundo são bem ilustrativos daquela longevidade que é a carreira do cantor Clemente. Estou-me a referir primeiro ao tema Cartas de Amor, já bastante antigo e muito bem orquestrado, aliás, como eram os temas do Clemente. Ele é um exemplo na composição, no instrumental que eu acompanho. Realmente, o Clemente tem aqui um acompanhamento excelente. Depois vamos ouvir a música Marinheiro, que é uma versão portuguesa do tema de Lúcia. Chama-se Marinheiro, a música, e a versão portuguesa, então, chama-se Marinheiro, precisamente. É do cantor Clemente, esta versão portuguesa. São dois temas que ilustram bem aquilo que é, então, este percurso artístico do cantor Clemente. Nós vamos ouvir estes dois temas e chamo a atenção para o seguinte. Daqui a pouco, na segunda, de quando eu voltar, vamos apresentar-vos então a entrevista com o cantor Pedro Miguel. Conversei com ele nesta quarta-feira passada e então tenho para vos trazer esta entrevista, que dura um bocadinho mais de 10 minutos. Vamos à música então, ouvintes, ficamos para já com o trabalho de Clemente. A música que vamos ouvir em primeiro lugar chama-se Cartas de Amor e é a faixa número 10 deste Best Of, então, do Clemente. Vamos à música! Eu fiz esta canção tão cheia de emoção, cartas de amor, meu grande amor. Fiquei bem junto a ti nos versos que escrevi, cartas de amor. aventura, um caso a recordar. Mas levo na lembrança, mais forte que as marés, o beijo que atiraste do cais para o convés. Marinheiro, marinheiro vou, vou nas ondas do teu mar. Marinheiro, marinheiro sou, sou gaivota sem voar. Marinheiro, marinheiro vou, aonde a saudade for. Marinheiro, marinheiro sou, sou um barco a navegar. Mas nas ondas de outro amor eu não me deixo naufragar. Marinheiro, mas vai sempre comigo o teu coração, que levo de viagem quando estiro no porão. Marinheiro, marinheiro vou, vou nas ondas do teu mar. Marinheiro, marinheiro vou, sou gaivota sem voar. Marinheiro, marinheiro vou, aonde a saudade for. Marinheiro, marinheiro sou, sou um barco a navegar. Mas nas ondas de outro amor deixo naufragar. Marinheiro, auditório, depois desta melodia de Clemente chamada Marinheiro. Vamos seguir agora para a nossa entrevista com o cantor Pedro Miguel. É o terceiro álbum que edita e este chama-se O Melhor. Contém músicas de 2010 e 2011 e é então um disco que saiu em fevereiro deste ano, 2014. Conversamos com o cantor Pedro Miguel, no qual desde já mais uma vez agradecemos pelo tempo que nos dispensou. É certo que não podemos conversar tanto com Pedro como era nossa vontade, mas ainda assim foram mais ou menos 10 minutinhos de conversa com este cantor português. Vamos à música, ouvintes. O tema que abre esta entrevista chama-se Jurei Sempre Te Amar e é então a música que vamos ter a oportunidade de escutar a partir de agora. Depois, a entrevista com Pedro Miguel, a partir de agora. Já não sei o que vai ser de mim, sem ti não sou nada. Não te sinto abraçada a mim, quando te beijava. A tristeza ficou sempre aqui, olha em volta o que resta de ti. Mas a única coisa que guardo está em mim. Sinto falta do teu respirar e do teu carinho. Quando acordo e vejo o teu lugar, mas eu estou sozinho. A tristeza ficou sempre aqui, olho em volta o que resta de ti. esta dor que há no meu coração não parece ter fim. Sou aquele que por ti viveu sempre a sonhar. Quem jurou nunca esquecer, quem jurou sempre te amar. Sou aquele que por ti fez promessas ao luar. Quem jurou nunca esquecer, quem jurou sempre te amar. Sempre te amar. Eu já sei quando a noite vier, me falta o calor. E as palavras que tu me dizias com tanto amor. A tristeza ficou sempre aqui. Olha em volta o que resta de ti. E esta dor que há no meu coração não parece ter fim. Sou aquele que por ti viveu sempre a sonhar. Quem jurou nunca esquecer, quem jurou sempre te amar. Sou aquele que por ti fez promessas ao luar. Quem jurou nunca esquecer, quem jurou sempre te amar. Quem jurou nunca esquecer, quem jurou sempre te amar. Sou aquele que por ti fez promessas ao luar. Quem jurou nunca esquecer, quem jurou sempre te amar. Sempre te amar. Estamos de volta, ouvintes, depois desta melodia do cantor Pedro Miguel. É precisamente com este artista que estou ao telefone. Olá Pedro, muito boa tarde. Viva Carlos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde também aos nossos ouvintes. Tudo ótimo. Pedro, há um novo disco, há um novo trabalho, já lá vamos. Para quem não conhece este artista, para quem não conhece o Pedro Miguel, quem é que é o Pedro Miguel? De onde vem? Ou seja, o seu percurso da música, de uma forma sucinta, quem é o Pedro Miguel? Pedro Miguel é uma pessoa, acima de tudo, bem tranquila, uma pessoa pacata, bem com a vida, que tenta viver o dia-a-dia de uma forma muito, muito, muito normal e que adora o que faz, tinha o sonho de ser cantor e conseguiu, e neste momento tenta conquistar cada vez mais o seu espaço na música portuguesa, que não é fácil, mas se fosse fácil também qualquer pessoa faria, não é? Exato. E pronto, é difícil, mas estamos cá para a luta e para ouvir as pessoas e para ouvir aquilo que os meus fãs têm para dizer, para melhorar cada vez mais. Este álbum que saiu, creio que já nesse ano de 2014, não sei se... Foi em fevereiro. Exatamente. Portanto, ele, ou seja, quem não conhece, quem vai agora comprar o disco, o que é que pode esperar deste trabalho? Acima de tudo, tem três inéditos, as primeiras três músicas, que são músicas frescas, músicas mais atuais. E depois tem as melhores músicas que nós achamos que eram as melhores músicas de 2010 e 2011. Que são as melhores músicas do disco do Diz-me Agora Meus Olhos e do Um Dia Vais-te Apaixonar. Acima de tudo é isso, que são, ao fim e ao cabo, é quase o repertório dos concertos de verão. Vai ser, é o que está espelhado neste disco, acima de tudo é isso. Este, ou seja, dos discos anteriores há sempre alguma experiência que se aprende. Houve, ou seja, Estes temas são renovados? São apenas, portanto, alguma... Não é remasterização, mas... estes temas, claro que foram ajustados, os volumes foram ajustados, foi feita uma nova mistura, masterização, essa questão foi toda revista. E tivemos algum cuidado para o som estar parecido ou igual, não é? em todos os temas. Houve esse cuidado, mas não houve necessidade de regravar as músicas, porque já estavam com uma qualidade muito boa, achamos nós, e não quisemos estar a mexer. Exato. Qual é que tem sido a aceitação deste disco? Ele já saiu há essencialmente um mês. Qual é que tem sido a aceitação? Tem sido bem aceito pelo público? Sim, ainda é cedo para nós percebermos as coisas, como é que está a ser, mas até agora eu já noto em alguns programas de rádio, de televisão, que as pessoas já pedem, que as pessoas já cantam a música, e isso é muito bom porque está a acontecer, as coisas estão a acontecer. O disco ainda é recente, saiu há um mês, por isso vamos aguardar mais um tempo para perceber também qual é a música que as pessoas mais gostam. Independentemente de tudo, a balada está a ser muito bem aceita, Jurei Sempre Te Amar. E pronto, e Sempre Que Te Vejo é a música mais pedida e mais comercial que tem neste disco. Nós estamos numa altura em que, isto já não é propriamente a música portuguesa, já é todo o país que está numa situação muito delicada em termos económicos e sociais. Como é que tem sido conseguir, porque digamos que a carreira do Pedro Miguel tem sido marcada por um crescendo, é essa a sensação que nós temos. Como é que se consegue, qual é, se há alguma fórmula, algum segredo, por assim dizer, para conseguir continuar a penetrar no mundo da música portuguesa, mesmo estando este circo cada vez mais fechado? Pois é. E por outra parte, enfim, como já falei há pouco, em questões económicas e sociais está tudo cada vez mais complicado. Este círculo cada vez mais fechado e o Pedro Miguel até cada vez mais, chegar cada vez mais longe. Como é que isto se consegue? Eu acho que acima de tudo é nós nos dedicarmos de corpo e alma àquilo que fazemos. E olhar para isto como a nossa profissão, como outra profissão qualquer. Eu costumo dizer, e sinto mesmo isto, eu tenho uma profissão normalíssima. A diferença é que tenho mais visibilidade, a diferença é que tenho que vender a minha imagem, a diferença é que as pessoas vão ao programa de televisão e são 500 mil pessoas a ver aquele programa de televisão. E uma pessoa com um trabalho dito normal, entre aspas, tem uma vida mais normal. E nós por esse aspecto, há pessoas que se deslumbram por causa da visibilidade que nós temos. Mas é levar isto de uma forma muito, muito séria, um passo de cada vez, e acreditar que as coisas um dia vão melhorar, porque a música é um setor da nossa economia que está a ser afetado como outro qualquer. A música não é exceção. E a música não é uma prioridade, as pessoas não precisam de comer música, de beber música, por isso é normal que seja afetada logo no setor da cultura, não é? Isso é, eu acho que isso tem que se olhar para isso de uma forma natural. Aqui em Portugal, já vamos conhecer mais ou menos o percurso do Pedro Miguel. Lá fora, tem havido também, tem sido convidado? Como é que tem sido lá fora? Sim, tenho ido. Alemanha, França, Luxemburgo, Suíça. Tenho percorrido as comunidades. E é muito bom, ir lá fora perceber as pessoas. Eu acho que é fantástico. É fantástico nós, como nós somos recebidos. As pessoas são muito calorosas, as pessoas adoram, porque nós levamos um bocadinho de matamos um bocado as saudades que as pessoas têm, não é, do nosso país. E quando vem um cantor ou alguém, sem ser cantor, fazer qualquer tipo de espetáculo, as pessoas gostam sempre de receber, e recebem muito bem. O português por si recebe muito bem. Quem está longe tem aquela saudade, aquela nostalgia, ainda recebe muito melhor. É muito bom ir lá fora, é muito bom. E tem também um clube de fãs que já tenho visto, liderado, creio que é a Bladina Marques, um clube de fãs cada vez maior. É verdade, é verdade. Eu ainda não está oficial. Uhum. Mas é fantástico eu saber que eu tenho muitos fãs, amigos, amigas que se deslocam para todo lado e eu só tenho é que agradecer porque eu trabalho para essas pessoas são o meu patrão. E se eu estou a ter algum sucesso, estou a ter algum reconhecimento, é graças a essas pessoas e o que essas pessoas fazem por mim para que eu consiga alcançar os meus objetivos, porque não faz sentido um cantor se não tiver público, não faz sentido nenhum. Por isso eu agradeço e agradeço muito a todas essas pessoas que fazem às vezes centenas de quilómetros para ir ver um concerto. Isso é fantástico. Era mesmo isso que eu ia perguntar, se este clube de fãs estaria já perto de ser oficializado, porque eu reparei que, pronto, o grupo está no Facebook, já lá vamos também, o grupo está no Facebook, pronto, mas reparei que começou a ter uma estrutura bastante interessante, há ali muita informação que vai passando por ali, e era isso que mesmo que ia perguntar, estes fãs acompanham, pronto, quem é que vá, não é? Sim, eu estive este domingo no programa na SIC, em Santarém, e havia pessoas do Norte que foram ali. Isso é maravilhoso, isso é qualquer coisa de fantástico. Eu olho para as pessoas e digo, eu se calhar não faria isto por ninguém. E isso é maravilhoso. E o mínimo que eu posso fazer é estar um bocado com as pessoas e falarmos ali um bocado e disponibilizar o meu tempo para lhe agradecer acima de tudo e para dizer mesmo que é muito bom. Que é muito bom estar com essas pessoas, porque mais uma vez eu digo, essas pessoas são aquelas pessoas que nos fazem ou que nos desfazem. Por isso eu agradeço muito cada vez que isso acontece. E que é certo é que cada vez são mais as pessoas que me acompanham e que fazem questão de estar presente nos concertos. E isso é um espetáculo, isso é muito bom. Sabendo que o tempo urge, mais duas perguntas apenas. Primeira delas, quem quiser encontrar o Pedro Miguel no Facebook, porque acredito que exista, há várias formas, já que falamos nelas no Clube de Fãs, que já agora está nos grupos do Facebook, onde é que podem, ou como é que podem chegar até alguma página ou algum grupo? Na minha página pessoal, Pedro Miguel, já tenho 5 mil amigos há muito tempo e não consigo aceitar mais ninguém. Yes. Mas na página oficial do cantor Pedro Miguel, podem passar por lá, fazer um like, um gosto, como quiserem, não é? E ficar a par de todas as situações que acontecem, todos os concertos, programas de rádio, TVs, por onde é que eu vou andar, os contactos para concertos, está lá tudo nessa página oficial do cantor Pedro Miguel. Podem ir lá, ou então na minha também, podem enviar mensagens que eu faço questão de responder a toda a gente. Às vezes, se não responder, é mesmo porque é muita gente às vezes e é complicado, mas eu faço sempre questão de responder e dizer que podem ir lá e fazer um gosto e ficam a saber todas as informações. E a última pergunta é concertos. Nesta entrevista sai para o dia 29 de março. Concertos para os próximos tempos já existem? É mais para o verão? Como é que é na agenda? Já existe, mas se bem que agora estamos a fazer mais promoção. Os concertos só começam para maio. Agora estão numa fase de promoção, de promover o disco ao máximo. Saiu há pouco tempo, há um mês. E é nesse sentido que eu agora estou mais focada na promoção do disco. Depois para maio, naturalmente, os concertos vão acontecer. Também ainda está muita coisa para marcar, ainda muita coisa vai acontecer. Durante o mês de abril e o mês de maio, ainda vai acontecer muita coisa. Certíssimo. Pedro, muito obrigado pelo tempo que nos concedeu. Muito obrigado, obrigado por apoiarem a música portuguesa e por me apoiarem em mim. Nada, com todo o gosto cá estamos. Vou pedir a Pedro que não desligue. Nós vamos ficar com o tema Sempre Que Te Beijo. Quando voltar já não volto com o Pedro, mas ainda assim ficamos então com esta melodia. Desejo ao Pedro todo o sucesso e que este álbum seja mais um exemplo de crescimento da sua carreira, do seu percurso artístico, porque realmente é justo, é merecido. Muito obrigado e um grande abraço para todos e um abraço e um beijinho também para os nossos ouvintes. Vamos à música? Sempre Que Te Beijo, o cantor Pedro Miguel. Nosso amor é a valer. Sempre que te vejo, só penso em ti. Cada vez que estamos juntos, sabes como seduzir. És minha grande paixão, és um sonho de mulher. Sempre que estou a teu lado, nos amamos a valer. Sempre que te beijo, quero mais, fico louco de prazer. Sempre que te toco, é demais, nosso amor é a valer. Sempre que te beijo, quero mais, fico louco de paixão. Sempre que te toco, é demais, bate forte o coração. Amor, já não sei viver sem ti. Dás-me tudo o que um homem pode querer para ser feliz. És minha grande paixão, és um sonho de mulher. Sempre que estou a teu lado, nos amamos a valer. Sempre que te beijo, quero mais, fico louco de prazer. Sempre que te toco, é demais, nosso amor é a valer. Quero mais, fico louco de paixão. Sempre que te toco é demais, bate forte o coração. Vem, traz-me o teu sabor, vem colar teu corpo ao meu. Como é bom ficar contigo olhando o céu. Vem, sente o meu calor, deixa o teu perfume em mim. Vem beijar-me que eu quero te sentir. És tudo para mim. Sempre que te beijo quero mais, fico louco de prazer. Sempre que te toco é demais, nosso amor é a valer. Sempre que te beijo quero mais, fico louco de paixão. Sempre que te toco é demais, bate forte o coração. De volta, ouvintes, depois desta música do Pedro Miguel, ficamos então com esta melodia. Foi um prazer enorme conversar com este cantor e poder trazer aqui aos nossos ouvintes mais um momento de entrevista. Chegamos ao final do nosso programa. Dois temas para fechar este eclipse total, e são dois temas que espero que sejam do seu inteiríssimo agrado. Vamos chegar então com estes dois temas, e são eles mais duas novidades. Quero trazer-vos, ouvintes, as seguintes melodias. Primeira, do álbum da Celina da Piedade, Cante das Ervas. Mais um grande disco que está nas bancas, como quem disse, está à venda. É mais um grande disco, então. Vamos ouvir este tema chamado Manjerico. É então do álbum Cante das Ervas, e abre este mesmo trabalho discográfico, o segundo de Celina da Piedade. Por ouvir também nesta edição, no fecho do nosso programa, mais um tema que eu acho fantástico. A música faz parte do álbum A Bunch of Meninos, dos Dead Combo, e é mais uma grande música. Os portugueses que recentemente até homenagearam o vocalista do Estar a Perdida, e também dos Censurados, que entretanto faleceu recentemente aos 48 anos, vítima de cancro. Ora, os Dead Combo fizeram uma música que neste caso se chama Povo Cais Descalço. Ainda que a música que estão a lançar seja Waiting for Nike at Mix, aliás, at Rick's Café, vou trazer a segunda, acho mais interessante. Não é que a primeira não seja interessante, mas não sei, eu gosto muito de explorar estes lados B, digamos assim, dos álbuns. Neste caso acaba por ser um lado B, porque de certa parte, digamos que apenas e só um tema é assim mais conhecido. Vamos fechar então com este Povo Cais Descalço nesta edição do nosso Eclipse Total, e eu, Carlos Bonaparte, volto exatamente na próxima semana. Ainda não tenho entrevistado, espero ter, e pode ser que tenhamos aqui algumas surpresas agradáveis. Vamos à música, ouvintes. Começamos esta última sequência de dois temas, como já disse então, com esta música Manjerico do álbum Canto das Ervas, da Celina da Piedade. Ouvintes, boa noite, foi um prazer enorme estar convosco. Encontramos-nos outra vez de hoje a 8 dias. Não se esqueçam que à meia-noite, ou neste caso à 1 de manhã, o relógio passa para as 2. Fiquem bem, boa noite, até para a semana. Manjerico lindo, manjerico, se te vais embora eu aqui não fico. Manjerico lindo, manjerico, se te vais embora eu aqui não fico. Oh meu manjericão, se te vais embora dá-me a tua mão. Oh meu manjericão, se te vais embora dá-me a tua mão. Para te provar meu amor, deito a minha jura e deito uma flor. Para te provar meu amor, deito a minha jura e deito uma flor. Não disseste sim nem não e eu fiquei sozinho ao meu coração. Não disseste sim nem não e eu fiquei sozinho ao meu coração. Manjerico lindo, manjerico, se te vais embora eu aqui não fico. Manjerico lindo, manjerico, se te vais embora eu aqui não fico. Oh meu manjericão, se te vais embora dá-me a tua mão. Oh meu manjericão, se te vais embora dá-me a tua mão. Manjerico lindo, manjerico, se te vais embora eu aqui não fico. Manjerico lindo, manjerico, se te vais embora eu aqui não fico. Oh meu manjericão, se te vais embora dá-me a tua mão. Oh meu manjericão, se te vais embora dá-me a tua mão. Ao passar pela tua rua vi-te à janela sob a luz da lua. Ao passar pela tua rua vi-te à janela sob a luz da lua. Trazias a flor ao peito, o nosso casamento já está feito. Trazias a flor ao peito, o nosso casamento já está feito. Manjerico e manjerico, se te vais embora eu aqui não fico. Manjerico e manjerico, se te vais embora eu aqui não fico. Oh meu manjericão, se te vais embora dá-me a tua mão. Oh meu manjericão, se te vais embora dá-me a tua mão. Manjerico e manjerico, se te vais embora eu aqui não fico. Manjerico e manjerico, se te vais embora eu aqui não fico. Oh meu manjericão, se te vais embora dá-me a tua mão. Oh meu manjericão, se te vais embora dá-me a tua mão. Manjerico, se te vais embora eu aqui não fico. Manjerico, manjerico, se te vais embora eu aqui não fico. Oh meu manjericão, se te vais embora dá-me a tua mão. Oh meu manjericão, se te vais embora dá-me a tua mão.